Pode crer, Edilson do Recife e Walter Limonada, provando que a vida vale muito, mas sem Deus ela não vale nada. Miséria mental é a raiz de todo mal, é melhor tomar cuidado pois o golpe é fatal. Miséria mental é a raiz de todo mal, é melhor tomar cuidado pois o golpe é fatal. Eu sou Edilson do Recife e vou te dar uma ideia. Eu vou falar agora sobre um tipo de miséria que não é a financeira, mas é a raiz de todo mal. Te leva até a morte, é a miséria mental que impede você de ir pra frente, que deixa fraca e suja a sua mente, atrapalhando você e atrasando sua vida, te deixando num abismo ou no beco sem saída, abalando totalmente a sua fé, deixando deitado quem tá de pé. E a doença da alma é uma fraqueza pessoal de gente que não acredita no próprio potencial. A sua autoestima é totalmente falha, é de um tipo de pessoa que se contenta com migalha, fragmentos, farelos, coisas pequenas. Não é por aí, não é o esquema, mas pode ter certeza que não é bem assim. Deus é um ser supremo e não foi isso que ele quis. A sua mente é poderosa, mas tem que saber usar. Pense, reflita, para um pouco para pensar que está dentro de si mesmo a solução para os seus problemas. Pensamento positivo, esse é o esquema. Está na hora de você cair na real, se livrando totalmente da miséria mental. Miséria mental é a raiz de todo mal, é melhor tomar cuidado pois o golpe é fatal. Miséria mental é a raiz de todo mal, é melhor tomar cuidado pois o golpe é fatal. É muito triste ver na minha própria área pessoas materialistas que deixam mancadas e falhas. Pessoas que não percebem que Deus está presente por toda a nossa vida, nos olhando atentamente. E a fé é responsável por todo o nosso progresso. Há um tênue limite entre o fracasso e o sucesso. Há uma coisa que devemos pôr em nossa própria cabeça: o fracasso é ruim, mas é só uma experiência. Olhar pra trás é necessário, mas não pare seu caminho. Deus está com você e você não está sozinho. Sou Walter Limonada das ruas do ABC, tentando passar algo de bom para você. Então não pare, não pare, não pare. Vamos, lute, não desista. Fé em Deus, mente sã é a chave da próxima conquista. A luta é cansativa, meu irmão, se liga só. Então fique longe da pedra, do álcool, do crack, cigarro e do pó. Você que tá ligado, não deixe tudo isso te dominar. O vício que tem dois lados, qual caminho irás tomar? Cadeia, caixão, se liberte, meu irmão. A vida é dura pra quem é mole, não vacila, sangue bom. Pois esse tipo de miséria afeta qualquer classe, da mais baixa a mais alta camada da sociedade. Mente fraca, poluída, deprimida, agonia total, infectada completamente pelo vírus da miséria mental. Miséria mental é a raiz de todo mal, é melhor tomar cuidado pois o golpe é fatal. Miséria mental é a raiz de todo mal, é melhor tomar cuidado pois o golpe é fatal. L-I-M-O-N-A-D-A, se liga na ideia, totalmente positiva. L-I-M-O-N-A-D-A, mensagem positiva que não vai falhar. Minha mente é poderosa e já está engatilhada contra esse tipo de miséria que não perdoa nada. Não importa se você tá bem, não importa se você tá mal, como Edilson já falou, é a miséria mental. Por isso, meu irmão, não seja interesseiro, brigando e se matando por causa do dinheiro, pondo ele em primeiro lugar em tudo que você faz. Ao invés de andar pra frente, você pode andar pra trás. Fique esperto, mano, véi, tem muita gente com dinheiro, com alma fria, angustiada e muito triste por dentro. Parece brincadeira, mas é a pura verdade. Realmente ter muita grana não é sinal de felicidade. Você tá consciente que não podemos levar nada, nem um bem material quando a vida se acaba. Só levamos conhecimento, amor, sabedoria, experiências sentimentais que adquirimos nessa vida. E é lógico que todos merecem um mínimo de conforto, mas não é necessário um ficar matando o outro. Se as coisas andam mal, veja só onde está a culpa. Faça a sua parte que Deus sempre te ajuda. Então vamos, se mexa, não espere pela vitória. Ação e reação vem de dentro e não de fora. A causa e o impacto depende bem do que você faz. As suas atitudes ou geram a guerra ou geram a paz. Seja otimista, pense sempre positivo. Limpe a sua mente desse poço negativo. A luta é eterna entre o bem e o mal, mas cabe a você se livrar da miséria mental, é a raiz de todo mal,